Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Tá na hora de jogos! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauro! Eu gosto de jogos de diversão, pensando mais uma vez na nossa 16ª edição. Aê! Legal. Bacana. Maneiro. Agora, se pegar, tá valendo. Porque 16 anos, consentido já não dá tanto problema. Agora não dá mais prisão, né? Nunca é consentido, cara. Nunca é. Pro Senhor da Eternidade. Eternidade nunca é. Quanto isso, eu só tenho uma coisa a declarar. Todas que provaram não conseguem esquecer. Todos que ouviram não conseguem também. É isso aí, amigos, amantes de jogos e diversão. Nessa semana estamos mais uma vez trazendo pra vocês um episódio de O Que Nós Temos Jogado. Mais um episódio da nossa edição de reviews, cada um falando um pouquinho sobre os jogos que tem jogado e o que tem achado deles, se é boa ou ruim, e recomendando pra vocês. E hoje aqui com a gente tem o Ilapso. É, o Ilapso. Babaca. Aquele. Temos o Mestre Splinter. Ahora hablando mucho más espanhol. Espanhol, castelhano. Você trouxe meu alfajor ou não? Castelhano, trouxe o alfajor. E tô de ressaca. Opa. De tanta quimbos que eu tomei ainda. Opa. E o Senhor da Eternidade. Não, ninguém vai te interromper, cara. Pode falar. Não, não vou falar nada. Aí agora nós vamos falar sobre todos esses jogos que temos jogado, o que temos gastando tanto tempo ultimamente, como é que nós não temos estudado ou trabalhado e estamos nos divertindo, tudo isso e muito mais, depois dos e-mails. E-mail! E-mail, mamãe! E-mail, eu quero ler! Mestre Splinter, o senhor já voltou de viagem do país argentino da Argentina, como foi? Cara, a viagem foi tudo de bom, muito maneiro, recomendo pra quem quiser fazer uma viagem quase internacional, é um ótimo destino, tá arriscado você ouvir mais português do que espanhol na rua, é o que aconteceu comigo. Se você tá namorando, é um bom lugar pra curtir uns bagulhos neuróticos e vários programinhas de casal muito maneiros. Programinhas de alta periculosidade. Dizer, mandar real, dá pra fechar Buenos Aires e você nunca mais voltar lá em 4 dias. A gente recebeu algum e-mail enquanto estava fora? Alguma notícia? Recebemos e-mail, sim. Recebemos o primeiro e-mail aqui, ainda referente ao programa Disco Ninja Volume 2. Diz o seguinte: fala aí, staff do Eu Gosto de Jogos e Diversão. Parabéns pelo podcast. Tá muito bom e engraçado, apesar das risadas do Senhor da Eternidade. Enfim, cada caverna do dragão com o seu Eric para tornar as coisas mais divertidas. Olha só que trollagem, cara. É, cara, desculpa aí, a gente não tem como controlar o Senhor da Eternidade. Ele tá em outro lugar, a gente não grava no mesmo lugar o podcast. Se o dia que a gente gravar no mesmo lugar, a gente controla a risada e dá uns cascudos, mas enquanto isso, vocês vão ter que aceitar essa realidade. Os episódios do Disco Ninja são muito irados, o especial do Sonic foi legal, mas vocês deixaram o Sonic 3 praticamente de fora, e ele tem as músicas mais fodásticas da série. Vocês só colocaram musiquinhas bonitinhas de fundo de fase troncha, só o Ninja Inimigo que mandou uma música maneira de verdade. Ah, pela saco do Ninja Inimigo. A música mais foda de uma fase de Sonic é indiscutivelmente a Ice Cap Team. Além disso, Ice Cap é uma fase mega fodona, depois da Carnival Night, que é uma fase cruel e meio chata, e antes da fase final. É meio que uma fase pra relaxar antes da tensão final. E o Sonic começa a fase descendo de esquina na neve. irado. Cara, essa fase é muito legal, mano. Pelo menos por minha parte, Sonic 3 ficou de fora porque eu tô pegando o bonde muito atrasado. E só agora estou recentemente com o meu DS, com o meu Sonic Collection. E só agora eu tô tendo o prazer de jogar essas pérolas. Eu só joguei antigamente no Master System, no Sonic 1 e o Sonic Chaos. Além disso, poderiam ter mandado temas de boss. O tema de boss do 3 é mega fodão. O tema da invencibilidade / Super Sonic também é muito legal e nem foi mencionado. Uma coisa, até pra botar lenha na fogueira dessa rivalidade Mario e Sonic, essa porra da invencibilidade do Sonic ter a musiquinha própria e aparecer igualzinho a estrela do Mario, isso é coincidência ou isso é cópia barata e descarada? Abraços, vírgula, Matador Invisível, Teresópolis, Rio de Janeiro. Joga as cartinhas pro alto. Peguei, toma aqui. Peguei. Tá aqui um e-mail do Krusky. Ele fala o seguinte: saudações, passei o Réveillon de finados no Rio. Cara, como vocês conseguem ver um lugar tão quente? Fiquei 4 dias aí e não vi uma máquina de fliperama. É, realmente, você tem que ir nos lugares certos pra achar. O Lapso conhece o point. Enfim, alguém aí assistiu a estreia de The Walking Dead? Os arquivos. Os quadrinhos são do caralho. Acabei de comprar o encadernado da primeira parte da série, pena que só chega em dezembro. Olha só, eu não sei onde. A gente não sabe onde o Cruz que mora. Também não sei se ele comprou fora aí do Brasil, se comprou pra ter a versão em inglês. Mas sai aqui no Brasil, o nome aqui é Os Mortos Vivos. Eu esqueci qual é a editora. Eu tô com preguiça de levantar e abrir o armário pra ver. Se você comprou aqui no Brasil e vai demorar um mês pra chegar, ele é que ele deve morar lá em São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Agora, quanto ao Walking Dead, a série, eu vi no dia primeiro, já tentei passar nos Estados Unidos. Aí você sabe que tem aquelas formas de você conseguir ver antes de passar na televisão, né? Achei muito bom. Terça-feira, dia 2 de noite, final do feriado, eu botei na Fox pra ver de novo. A dublagem tava bem legal, a legenda também tava bem legal. Eu vi modo closed caption, né? É, eu vi com dublagem em português e com a legenda passando ao mesmo tempo. A Fox, quando chega no final do episódio, tem um plano lá que vai abrindo o plano, né? A tomada aérea vai abrindo o plano, abre pra caramba e aí depois corta e passa os créditos. A Fox, por algum motivo, que jamais será explicado, eles não mostraram esse plano abrindo até o final, cortaram um pouco antes, deram um fade out, botaram os créditos. Pra você ver pra quê? Não economizou nem 5 segundos da programação. O que um canal de TV a cabo faz com menos de 5 segundos da sua programação? Não dá pra passar nem propaganda dos Simpsons com esse menos de 5 segundos que ele economizou. Caso em que o cara não faz merda na entrada, mas faz na saída. O cara, a Fox, botou a série pra estrear aqui no Brasil 2 dias depois só de ter passado nos Estados Unidos. Passou nos Estados Unidos dia 31 de outubro, às 10 horas da noite lá, que aqui Halloween. Era 9 horas da noite. É, aqui era 9 horas da noite. É, 49 horas depois estava estreando aqui no Brasil. Passou dublado, passou, pra quem queria ver dublado, passou bem dublado, pra quem não queria. E aí o cara faz uma palhaçada dessa, entendeu? Passou em HD, pra quem tem TV a cabo HD. Aí, mas o cara faz uma babaquice dessa, entendeu? Então daqui a pouco o nego vai começar a reclamar e vai ficar baixando, e aí não sabe por quê. Faz o negócio direito completo. Já tinha feito tudo tão direitinho, estreia, dublagem, não sei o quê, não precisava disso, né? Não tinha necessidade. Mas a série é muito boa, quem não viu deve ver, recomendo. Tá bem fiel aos quadrinhos, os autores acompanharam a produção. O diretor é o Frank Darabont, que dirigiu Sonho de Liberdade, um monte de filme aí baseado em coisas do Stephen King também. É, vale muito a pena. Pô, você tem que entender que 5 segundos, se for MTV, ela consegue botar alguma coisa psicodélica que vai entrar na sua mente. É, se fosse MTV, em 5 segundos passava um clipe dos Ramones. Uma porra na Fox, cara. Não passa nem propaganda da reprise do Glee, cara. A propaganda da reprise do Glee da Fox demora quase um minuto. Ponto negativo pra Fox. Shame on you. Parabéns por mais um podcast hilário. Hahaha, muito bom. Bom, um jogo na temática de zumbis, temos o Age of Zombies, que tem pra PSP, iPhone e PS3, se não me engano. Jogo muito divertido que você tem como objetivo destruir os comedores de miolos com um pequeno arsenal, e cada cenário é diferente, começando na pré-história com os zumbis da caverna, a chegar no último nível com os zumbis futuristas. Vale a pena conferir. O Zumbi Tycoon também é uma pedida em jogos zumbi, apesar de não ter jogado muito. Cara, esse cara veio... O Krusk veio cheio de jogos opcionais, né? Bom, parabéns aí novamente, abraço, Krusk. Pô, valeu aí, Krusk. Zumbi Tycoon é o quê? Você monta um zumbi? Você tem um... Deve ser, né? É um jogo que você controla os zumbis, você tem que posicionar eles no cenário pra atingir os objetivos que são propostos lá. É, deve ser tipo um Lemmings da vida com zumbis. Próximo e-mail aqui é do nosso ouvinte/colaborador, Crusher. fala aqui, caras, vírgula, acho que todo mundo concorda que zumbis é tipo futebol para qualquer gamer, nerd, geeks e afins. É paixão nacional. Todo mundo já jogou algum jogo e já assistiu algum filme. O podcast foi bem legal. Aliás, quero agradecer ao Pajero Aprimoramento pelos seus altos conhecimentos na área. Aí. Não fazia ideia de qual era a origem dos zumbis. Ponto. É o Eu Gosto de Jogos, trazendo não apenas diversão, mas conhecimento. Quanto aos jogos, Resident Evil já era. O que me empolga nos jogos hoje em dia com relação a zumbis é o Left 4 Dead, tanto 1 quanto 2. A ação é frenética e aparece tanto zumbi que é diversão por horas afins. Falando das dificuldades de House of the Dead, me lembrei de outro jogo que tem o mesmo aumento de dificuldade com passar as versões, Time Crisis. O 1 e o 2 são tranquilos, no 3 o jogo já se tornou bem difícil, no 4 não dá. Gastei mais de 10 fichas pra terminar. É isso aí, tá sendo. Continuem gravando e feliz Réveillon de Finados. Acho que o funk do Ninja Inimigo deveria estar presente em todas as edições do podcast a partir de agora. Foi genial. Assinado Crust. E aí, será que a gente toca de novo? Tá enchendo o saco, né? Solta aí, Ninja DJ. É feio e não sabe as regras. Tô falando. Agora, sobre o que ele falou de zumbi ser paixão nacional, eu diria, eu colocaria aquele grupo amplo que a gente toda hora menciona, né? Que é zumbi, pirata, ninja e robôs. Inclusive, se for um ninja, pirata, zumbi, robô, ninguém vai reclamar, não. Você conhece algum ninja, pirata, zumbi, robô? Eu conheço só Cowboy Ninja Viking. Caralho. Temos aqui mais uma carta virtual. Nick de CS, Celurides. Galera do mal, muito bom podcast de vocês. É, eu concordo, até agora a gente tá concordando. Sim. Estava faltando um podcast exclusivamente sobre jogos nessa Brasília chamada internet. Escutei todos os episódios lançados até hoje. Pelo que eu ouvi, vocês têm a mesma faixa etária que eu, nasci em 86. Logo, os interesses dos jogos jogados são os mesmos. Gostaria de fazer dois comentários de coisas nunca citadas no podcast de vocês. Primeiro é sobre o jogo Banjo-Kazooie do Nintendo 64, e com a continuação no Xbox 360. Eu particularmente considerei esse jogo muito mais interessante que o próprio Mario 64. Algum de vocês jogou essa bagaça? Porra, eu joguei. Você não jogou? Ou não? Joguei. Cara, esse jogo é muito bom. Realmente, é. Eu lembro daquele xamãzinho, cara de Mumbo Jumbo, esqueci o nome. Mumbo Jumbo. Esqueci o nome original dele. Mas, enfim, o jogo era muito foda, realmente. É, era aquela mesma pegada do Donkey Kong, né? Se jogar com dupla. É bem legal mesmo. Agora, a continuação eu não gostei, não. Tinha o Banjo... É o Banjo-Tooie, não é? Qual era o Banjo-Tooie? Tooie era o... É o que era o pássaro. Mas não era no próprio 64 tinha essa continuação ou não? Foi no 64. Esse do Xbox 360 que ele tá falando eu não conheço, não. Também não conheço. Vou até dar uma conferida. É Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Segundo, sobre a geração 8 e 16 bits, tem uma série de vídeos na internet muito boa que é Angry Video Game Nerd. Cinemassacre.com. É, tá dizendo que o cara é um geek americano, branquelo, com óculos fundos de garrafa, que tem uma sala de estar. É, o AVGN. Tem programas lendários, mitológicos, cara. Fala aí. Não dá pra gente falar de tudo. Sabe outra coisa, Mestre Splinter, que a gente ainda até hoje não citou no programa? Nenhum? Sexo interracial. É, também não. Mas outra coisa, e a gente vai citar agora, porque é um erro a gente não ter citado até hoje, é o Salmo 91, narrado pelo Cid Moreira. Toca aí, Disco Ninja. Ó Deus eterno, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em ti. Ele falou da VN, né? Da VGN. Ele sugere que a galera dê uma olhada nos vídeos dele, falando da bagaça lá, da frustração dele de jogar certos jogos. E um dos melhores vídeos é ele falando sobre os glitches dos videogames de cartucho. E o famoso ato de assoprar o cartucho igual uma gaita. Aquele braço afetivo, Celurides, o mestre da Mata Passarinho. Olha só, o cara é o mestre da Mata Passarinho. E falou do Banjo-Kazooie aí. Falou que o Kazooie não é um pássaro, pô. O cara mata o Kazooie, pô. Que porra é essa, maluco? É, porra, mata passarinho. Era uma arma muito boa, aliás, eu gostava dela. Tinha que ser bom pra jogar mesmo. Então o maluco é true. E se você assistia Vila Sésamo e Balão Mágico, você é velho pra cacete. Esse cara não tem nossa idade, porra. Ele não devia ser tão profissional assim, Vila Sésamo e Balão Mágico. Devia ser mais uma memória do que falavam pra ele do que ele ter assistido mesmo. Bom. É assim que você pega quem mente sobre a idade. Ô, Celurides, eu sei que você tem 12 anos, não precisa se passar por mais velho, que você não vai pegar mais mulher. Não precisa, não vai. Aparecendo no podcast, cara. É, ou vai. O que nos leva ao próximo comentário aqui do nosso camarada Cangaceiro Samurai. Ele começa dizendo assim: muito longo, não leia que não vale a pena. Só que eu vou ler assim mesmo. Vocês estão se superando a cada semana, parabéns, aê. Sensacional comentário do nosso jogo Zé contra os Foliões Possuídos, né? Eu comentei lá que eu e o Cangaceiro Samurai fizemos o RPG Maker do Galo da Madrugada. Tu podia disponibilizar pra download. Só esqueceu de comentar que o Galo da Madrugada na verdade estava possuído pelo malvado Exu Caveira. pequena porradaria. Ó, ele me dá uma trollada particular aqui, ó. Muito feio ficar falando o nome, Lapso. Mas eu te conheço. Isso é só pra ver se há de uma espangueu no Facebook e volta a pegar mulher. Ele já explana aí que tem uma semana que eu não pego ninguém. Né, seu vagabundo? Saudade do tempo que as otaku gordinhas se perdiam quando eu traduzia lá o anime do Death Note. É, bons tempos. As otakus gordinhas... Me liguem. Saudades daquela época. Pra terminar, indico dois jogos de zumbi com foco no humor. Plants vs Zombies, que porra, eu esqueci de comentar essa porra, cara. Esse jogo é muito maneiro. E o House of the Dead Overkill. E ele também deixa a dica aqui do Livro do Ódio, na versão Lego. Acho que Livro do Ódio ele, é como ele chama a Bíblia, né? A Bíblia voltando aqui ao nosso assunto. Que é o TheBrickTestament.com. Vamos linkar aí. É muito legal. Pra quem não viu também, é a história do Velho Testamento contada por Lego, né? Fora a sua tara por otakus gordinhas. Não, eu não disse que eu tenho tara. Eu só falo que eram bons tempos. Porque vinha produto de qualidade, entendeu? Não vinha... Não vinha só vinha, gordinha. Vinha gordinha legal, não, tem gordinhas legais. Vinha umas gordinhas em IE, umas gordinhas legais. E vinha umas maneiras também, entendeu? E vinha uns boomers também de Left 4 Dead, né? Que explodiam e... Vinha também. Vinha muita moleca também, né? É foda essa porra, né? Hoje em dia dá cadeia, cara. Cuidado. Naquela época já dava cadeia, né? Vamos lá, pra fechar com isso. Recebeu aqui um e-mail do The Soldier. É comentário. Ah. Que se importa, né? Rewind. Pra fechar, vamos colocar aqui um comentário. The Soldier. Fala aí, galera. Tranquilo? Pô, escuto o podcast desde o primeiro. Acho muito legal. Nunca comentei por preguiça. Gordinho feio que tá dando mole. Parabenizar aí pelo site tal. Muito bom. Quero alfajor também. Ih, caralho. Essa porra, todo mundo querendo alfajor. Fudeu. Ah, é. Foda. Acabei de descobrir que um ninja inimigo é meu vizinho. Sério isso? Valeu, galera, até mais. Depende, né? Você mora na rua perto do número 7 em Rio de Janeiro? Que o ninja inimigo mora por ali. Como é que o cara descobriu? Será que... Eu não sei, cara. Alguém explanou em alguma hora, assim, que quem mora onde? Será que alguém explanou o bairro? Se alguém falou bairro, pode ser que ele tenha... Ah, mora no mesmo bairro que eu. Mas, pô, o bairro ali é razoável, né? Não é também... Não é um Leblon. É, não é um Leblon. Vai ver, esse cara mora na Marise Barros ali, sei lá, na Bambina. Alguém mora na Bambina? Acho que não tem nem casa ali. Enfim. Marise Barros, você tá falando na rua da Tijuca, né? Mas beleza. Caralho, é Marise Barros na Tijuca, não é Marise Barros. É, caralho, tem uma rua que o nome parece Marise Barros ali, isso não importa. Não importa. Enfim, se o cara mora nesse bairro aí, é bem provável que ele more nessa rua aí, né? Porque é a rua mais... domiciliar do... Enfim, acabou. Acabou a leitura de e-mails. Aí, acabou. Mas e aí, depois de 4 dias com os hermanos assistindo tango, comendo alfajor e comendo tudo que tinha naquela porra de parrídia, que eu acho que até testículo de boi tinha, o que aconteceu no mundo dos games que eu tô por fora? Pois é, rapaz, você conhece o Xbox 360, o console de última geração da Microsoft. E você sabe que ele está completamente escancarado de pernas abertas para pirataria. Como bom Windows. Como tudo da Microsoft, né? Eles querem que você faça isso. Pois então, o Xbox 360 teve aí mais uma atualização de firmware para se adaptar ao lançamento do Kinect, etc. Corre que esse novo firmware fica fazendo verificações de segurança no seu drive de DVD a todo momento. E aí, se ele detectar que você violou de alguma forma o seu drive de DVD, como por exemplo... travando, ele vai bani-lo da Xbox Live mais uma vez. Ou seja, é mais uma nova onda de bans da Xbox Live Arcade em função de mais uma atualização de firmware. A questão é que, por exemplo, alguém pode não fazer a atualização do firmware e teoricamente estaria salvo de ser banido. Mas esse mesmo firmware vem com o Kinect, então para você utilizar o Kinect no seu Xbox, você tem que instalar esse novo firmware. E se você instalar esse novo firmware, você vai ser banido de novo. Então a Microsoft aí colocou o pessoal meio que numa arapuca em função do lançamento do Kinect. Quem quiser utilizar o Kinect vai ter que fazer essa atualização de firmware e consequentemente vai acabar sendo banido da Xbox Live Arcade. Só que, Mestre Splinter, tem um porém em relação ao Kinect, não é? Tem um porém que é o racismo do Bill Gates. Aparentemente, em alguns testes, o Kinect teve problema para identificar jogadores negros. O brasileiro, que ajudou o tal de Alex Kipman, ele disse que o resultado dos testes não condiz com a realidade, já que o sistema deveria funcionar independente da cor da pele dos jogadores. Mas o que aconteceu de verdade foi que dois funcionários de pele negra da publicação afirmaram que o sistema teve uma dificuldade maior de reconhecer suas faces. Aí, novamente, entra aquela especulação de reflexo da luz e... enfim. Sim. Por conta da falha, foi necessário se conectar à conta do usuário do console manualmente, usando o joystick, porque não reconheceram a face das pessoas. O GameSpot, que é o veículo que fez essa pesquisa, disse que afirmou que a face não foi reconhecida. O problema não afetou os games, que foram jogados normalmente. Porque nesse caso, ele mapeia o corpo, né? Identificando onde estão os braços, pernas, cabeça e tronco, que são membros muito mais fáceis de ser identificados como o padrão facial que identifica uma pessoa. Entretanto, a publicação disse que houve um problema quando um negro tentou entrar em uma partida, já que o recurso depende do sistema de reconhecimento de face. A gente não vai ficar achando também que isso aí é uma questão de preconceito da racial da Microsoft. Isso é mais uma questão de física mesmo. A gente sabe que cores mais escuras têm propriedades de absorção, refração, reflexão diferentes. Pode pegar, por exemplo, essas câmeras digitais aí que têm reconhecimento de face, e às vezes uma pessoa negra, quando o ambiente está mais escuro, fica mais difícil também realmente reconhecer. Isso aí é mais física, né? Mas agora, a grande questão é que a Microsoft prometeu mundos e fundos com esse Kinect, e o máximo que ela tá conseguindo agora é ser acusada de não reconhecer jogador negro, de não funcionar com lâmpada fluorescente, só incandescente, e ser utilizado como artifício, e aí a Microsoft tá no direito dela, de ficar banindo quem destravou o console. Eu não sei, né? A gente torcia muito pro Kinect dar certo, era uma coisa que parecia muito interessante, mas até agora o que a gente vê é que ele prometeu e não tá cumprindo nada. Eu também não acho que seja um problema de racismo, não, acho que é um problema de falha no projeto. Faltou analisar os requisitos com mais calma e prever todas as variáveis. Desenhar os casos de uso. É uma falha de engenharia. Então, se a Microsoft quiser dois engenheiros, estamos aqui. Qualquer coisa, pode mandar um e-mail com proposta de contratação para eugostojogos@baixofrentesoco.com, que a gente vai responder. Se a oferta for boa, estamos aí. O que deve é. Só agradecer aqui aos nossos camaradas, o Crusher e o Fritz, que mandaram essas duas notícias aí, que a gente estava muito gordinho, preguiçoso essa semana pra procurar alguma coisa. É, isso aí, valeu galera, colaboração, e o podcast também é de vocês, então trabalhem. Vem aí a diversão da vez. Vez. Então, Mestre Splinter, me fala aí, que negócio é esse de Overlord que tu tá jogando aí? Então, Nid Inimigo, pra quem tava de bobeira aí e não aproveitou as dicas que foram lançadas, o Steam, durante o Halloween, fez uma promoção de vários jogos com temática malvadona, bad boy, sobrenatural, e um dos jogos que foi nessa promoção foi o Overlord. Aliás, teve um outro jogo, foi Zombie vs Plants. Jogo bad boy, hein, porra! Plants vs Zombies. Foi mal, então. Cara, é muito noob você. Mas, enfim... E do Bioshock também, né? O Bioshock, comprei Bioshock também. Qual era esse jogo? Esse jogo me custou exatamente 1.5 dólares. É um jogo de 2007. Eu não gastei mais porque eu não comprei o bundle, eu queria saber qual é do jogo e... realmente tinha uma surpresa muito agradável. É um jogo que você encarna um personagem. É um jogo de terceira pessoa, ação. Você encarna um personagem conhecido como o Overlord. Você foi um antigo vilão derrotado. Foi adormecido em seu caixão. E você é ressuscitado pelos seus minions, que são uma espécie de gremlin. Umas criaturinhas pequenas, como goblins, que vão e te ressuscitam do seu sono eterno. Essas criaturinhas, elas ressuscitam e falam: porra, a gente tá precisando do nosso sinistrão, do nosso dig-din aqui de novo pra poder rulear nessa terra aqui de ninguém. Aí, na verdade, o que acontece também é que você foi morto no passado por 7 heróis, que durante os anos eles se corromperam e se tornaram vilões, eles mesmos. Um pra cada pecado capital. E... Olha só que criativo. Que conveniente. Aí o que acontece? Você tem que pegar esse papel do Overlord. Você aparece na sua torre destruída. Você é o suzerano em sua torre destruída. E você tem que reconstruir sua torre e retomar o seu poder de antigamente pra poder enfrentar os antigos heróis que agora são vilões. Na verdade, você enfrenta só porque você é mau e sinistro e quer ter a vingança das pessoas que te derrubaram no passado. E você quer ser ou um vilão da parada, então. Você quer ser um vilão. O objetivo do jogo é você ser mau. Aí o que pode variar é o grau de maldade que você... da sua performance. Você pode ser malvadinho e você pode até ajudar os peasants, porque ele diz que um rei, um lorde, não é nada sem sua plebe. Você pode ser até bom para as pessoas que estão no seu reinado e mal para todas as outras, ou você pode ser mal com todo mundo e foda-se. Você não tem que ser bom com os seus vassalos, você tem que ser temido por eles. Exatamente. Vou falar o Maquiavel 1546. Basicamente, o jogo é black and white, só que sem white. Só que você é o quê? O Overlord, ele é, você tá um jogo de ação em terceira pessoa. Você controla o personagem andando pelo cenário. Só que é um jogo sandbox aberto? Ou... ele é mais ou menos sandbox. Você tem... os cenários são... eles estão sempre lá. Tipo, são várias fases, né? Vários lugares que você pode ir. E você tem um sistema de portal, que é... tá ligado à sua torre. Você pode se teletransportar para os lugares principais do mundo. E as quests se repetem nos mesmos cenários. Você pode voltar para... pros cenários pra poder fazer coisas, e é um pouco, tem um grau de liberdade grande. Eu não diria que é sandbox, porque não é um mundo só. Mas enfim, isso eu tenho que retomar a definição de sandbox pra ver se a categoria é essa mesmo ou não, mas eu diria que não. O que você faz no jogo é o seguinte: o Overlord, tem uma frase que um minion seu fala logo pro começo que diz: o Overlord não tem que fazer esforço desnecessário. É meio gordinho, meio preguiçoso. Então você faz o jogo todo, durante o jogo todo você controla os minions. O Overlord não precisa jogar. Nós jogamos por você. E o jogo é você assistir uma cutscene gigante. Não, isso é... é Metal Gear Solid? Então o que acontece? Você tem os minions, você tem a... três tipos de minions. Minions marrons, que são melee, são os porradeiros, os gremlins porradeiros. Você tem os vermelhos, que são imunes ao fogo e atiram fireball. E tem os azuis, que eu nem peguei ainda no jogo, eu não joguei o jogo todo, vou ser sincero, mas os azuis eu já sei que eles podem entrar na água, os outros não podem, e eles têm alguma coisa relacionada à água também, tem que descobrir no futuro, eu falo pra vocês. Mas aí o objetivo é o quê? Você controla os minions. Tem... no seu teclado, certas teclas controlam o minion, outras teclas controlam o teu personagem. Aí quando você tá fazendo as coisas com os minions, o jogo vira um pouco real-time strategy, porque você pode, como se fosse um jogo de um Warcraft 3, um Age of Empires, você controla as suas tropas, né? 1, 2, 3. Cada tropa é um tipo de minion diferente, azuis, marrons ou vermelhos. E você pode direcionar eles para diferentes lugares do cenário, usando o mouse, usando comandos como ataque, faça o loot, porque eles pegam o loot por vocês, eles saem destruindo... acabou, né? Ataque, faça o loot e ataque de novo. Não, mas faz o quê? O loot. Pilhagem. Faz o quê? O que é isso? Pilhagem, cara. Ah, tá. Quando você mata um inimigo, ele vai dropar uma parada pra você, nem que seja gold ou item, isso se chama ele vai loot. O quê? Caralho, surdo. Caralho, Lápis, tu não sabe o que é loot, moleque. Não é surdo, é ignorante. Eu não sei, cara. Nem todo mundo sabe inglês, nem eu, cara. É verdade, porra, mas é verdade. Pô, não é questão de inglês, é questão de que tu joga videogame desde que tu... sabe quando você tá jogando... mãe, tu não sabe o que é loot. Sabe quando você tá jogando um jogo, aí você mata um inimigo. Aí o inimigo tá brilhando no chão, aí você fala... tem itens que ele deixou pra trás. Aí você pega o dinheiro dele, pega o tênis dele, pega a espada dele, pega o chapéu dele. Das coisas, isso é o loot, entendeu? Isso vem loot. Do tempo. Loot. Vem do tempo de pilhagem que os piratas faziam, entendeu? Loot. E que os trombadinhas fazem hoje. Exato. Custa vocês falarem o termo em português? Não? É porque é pra ser falou pilhagem. É, eu falo em pilhagem pra não, você. Não, depois, né? Então, cara? É porque já é uma gíria de internet, entendeu, cara? Isso aí de internet, não, gíria de games. Jogos e games. Ah. Oi, Lápis, você por acaso, antes de falar Franfs, você chegava. Quando dava Franks, falava, ih, deu, o jogo acabou. Fim de jogo. Deu fim de jogo, não, pra mas mim. Eu falava doble cor. Mas eu falava doble cor e por isso eu sou muito melhor que vocês. Doble cor? Mas deixa eu falar da porra do jogo, cara. Eu tenho só 15 minutos pra falar, vocês estão interrompendo. Então, eu achei a jogabilidade do jogo sensacional. Essa ideia de você controlar os minions o tempo todo. E ele é um pouco mais complexo do que só pilhar, matar e destruir. Você pode acionar vários switches no cenário. Tem um... Às vezes a parada tenta te colocar um puzzle, alguma coisa assim. E você tem que estar sempre atento ao que tipo de minions está usando. Se você tem um lugar que você quer alcançar e tá em chamas, e você manda os minions marrons, eles vão pegar fogo e vão morrer. E você vai ter que ressumonar, ou como o Ilapse gostaria, de reconvocar os seus minions de volta da... Peraí, a palavra correta seria reconjurar. Ou reinvocar. Okay. Valeu, caga-regra de D&D, porra. Só que se eu não me engano, é convocação barra conjuração. Convocação, conjuração. Tá bom, então os dois estão certos, vai, prossiga. Você pega a energia vital das pessoas, dos seres, pra poder chamar outros minions quando os seus morrem. Então, uma coisa bem bizarra. Então a maldade, você tem que sair matando as pessoas pra poder ter mais minion. Cara, mas você pode matar qualquer coisa sem ser... Pode ser... Pode pisar numa assim flor, que funcionou, assim. Eu sou muito mal. É assim que a humanidade funcionava, cara. Os romanos matavam uns pros outros se renderem a eles, pô. No começo do jogo, a primeira coisa que você faz, você tá lá com teus minions iniciais, aí eles olham, nossa, olha lá, Lorde, são ovelhas, criaturas inferiores. Mate-as para conseguir mais energia vital. Aí você manda os minions fazerem uma carnificina de ovelhas. Porra, mas o WoW é igualzinho, olha lá, porquinhos. Mata 30 porcos. Mata e pega os fígados deles. A diferença... Vamos fazer bacon. A diferença é que as ovelhas não revidam, que nem os porcos do WoW. Elas simplesmente apanham lá e morrem e você pega a energia vital das ovelhas. Então tá... Ovelha no WoW. Não, mas peraí. A regra que o Mestre Splinter deu, então, é clara. Se revidar, não é maldade. A gente pode forçar o estupro... Vai contra tudo que o Sr. Miyagi prega, né? Que nem o Sr. Miyagi disse, árvore não revidar. O que acontece? O jogo, ele pega um pouco do Fable. Quando você é muito mal mesmo, você tem um índice de corrupção. Quanto mais alto esse índice de corrupção, isso reflete no teu personagem, na aparência dele. E na forma com que o gameplay se desenvolve, o enredo. As pessoas vão tratar você na rua. Quanto mais mal, você vai ter pessoas correndo com medo de você. Você vai ter uma aura de maldade em volta de você. A sua armadura ganha protuberâncias e espinhos por toda parte. E se você não for tão mal assim, for um cara mais temido, porém mais controlado, você vai ser só um cara imponente, só que sem muita maldade na sua aparência. Porque dá pra ser você ser essa pessoa também. Eu tô jogando... partindo pro meio termo. Porque se você for muito malvado, você perde acesso a várias cidades. E você começa a ser apedrejado e alvejado com flechas logo à vista. Mas aí é foda, né? O jogo tem uma proposta que é pra você ser um suzerano, meu irmão. É pra você ser mal que nem um pica-pau. Aí vira o cara e fala, não, mas se você for muito mal, aí você vai se ferrar, entendeu? Você tem que ser meio mal. Não, mas você mata, consegue, mas desculpa, mas não mata, né, porra? Você consegue ter medo de você. Você consegue. Diferente. Você consegue fazer as paradas do seguinte. Pelo que eu entendi, tem lá uma cidade. Aí a cidade chega, aparece quest, né? A cidade chega e fala, ó, Lorde, por favor, ajude-nos. Os Halflings estão nos atacando e roubaram nossa comida. Não temos comida pra passar o inverno. Aí você tem a opção de ir lá e ajudar. Você fala, beleza, vou lá ajudar. Aí você destrói toda a civilização dos Halflings ao redor. Mata tudo, todo mundo, pega energia vital pra caralho. Rouba... Peraí, que povinho é esse, né, cara? Que povinho é esse que perde a comida inteira pra Halfling, cara? Na moral. Dá um chute no filho da puta, ele voa. Aí depois... Aí você chega na comida. Aí vem os minions pra você, que são quase que vozes na sua cabeça, e falam, mestre, por que vamos levar muita comida? Isso pode ser transformado em energia vital para a nossa torre. Porque o objetivo dele é reconstruir a torre do mal dele. Estilo Sauron, Saruman, todo mundo tem que ter a sua base do mal, a sua torre imponente. Então os minions chegam pra você, porra, não devolve essa merda não, leva pra torre. Vai por mim, vai ser bem melhor. Aí, só que pra levar pra torre, você tem que silenciar todas as testemunhas. porque ninguém pode ver que você tá roubando a comida do povoado. Então você pode muito bem matar todos os humanos que estavam lá prisioneiros e tudo mais, levar a comida pra torre e voltar pra cidade como herói. Você foi o cara que não conseguiu recuperar a comida porque os Jaffas comeram. Ou esconderam meio escondido, sei lá. Mas você... Boa, me convenceu. Mas você acabou com a ameaça Halfling. Você pegou energia vital pra caralho. Você... Ameaça Halfling, moleque. Tem alguma coisa muito errada nessa frase, né, cara? Mas enfim, cara, o jogo... Tô gostando pra caralho. É um jogo leve de 2007, né? Se você tem um computador caranga, velhona, estilo Pimp My Ride aí, que tá precisando de um esforço e um upgrade, é um jogo que vai rodar... Tá precisando de uma ajuda do Luciano Huck aí, né? É um jogo que não vai rodar no seu computador de 2004. É, mas vai rodar muito no seu computador de 2007 pra cima, tá valendo. Não vai rodar no seu Duron 750, nem no seu K6. No seu K6 2. Aí depois o jogo teve continuação, né? Teve o Overlord 2, depois teve o Overlord Dark alguma coisa, não tô lembrado aqui agora. E também teve um jogo pro DS chamado Overlord Minions, que você controla só os Minions com as estilos. Como toda versão de jogos pro DS, é uma coisa bem menor e mais sem graça. É, e é mais pelo que eu vi na review, não joguei ainda, mas pelo que eu vi na review é só puzzle, que você tem que resolver com seus Minions. Mas o As jogo... I said. O jogo ele teve uma recepção bem positiva quando ele foi lançado. Aliás, além do PC, ele também tem pro Xbox 360. Quem tiver Xbox e tiver interesse pode dar uma olhada. Ele ganhou, até quando ele estava em desenvolvimento ainda, ele ganhou na E3 de 2006 o prêmio de Choice Award of Best Surprise, revelação da feira. E ele teve algumas notas bem razoáveis depois que foi lançado por todas as revistas e mídias especializadas. É um jogo que já meio que caiu no esquecimento de muita gente, mas essa promoção do Steam veio muito a calhar. Tô jogando, tô gostando, tá sendo. Como todas as promoções de Steam, né, cara? Às vezes você vê um jogo que você nunca ia jogar na sua vida, mas eles falam lá, pô, aqui, $2, toma. Eles praticamente estão dando a tua mão assim, toma. Cara, 1,50. 1,50. Ó, nada mal, Supreme Commander 2, $5. É o a Coca-Cola que você deixa de tomar quando vai no estádio. Exatamente. Eu tive que fazer 3-0 e tomar 2 gols no final. Mas enfim, é isso aí. A scattered dream that's like a far-off memory. A far-off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine. And mine. Vou falar aqui agora. O jogo que eu tenho jogado, na verdade eu acabei de zerar, né? É o... Sou fodão. Mentira. Mentira o quê? Qual jogo que eu vou falar? Mentira. É Kingdom Hearts Birth by Sleep. A prequel do Kingdom Hearts pro PSP. PSP, aquela merda. Não, cara, o jogo é muito bom. Pra começar, que todo mundo fala assim, não, Kingdom Hearts é escroto. Quem tem maior preconceito aí nunca jogou o jogo, porque fala assim, não, tem um monte de gente da Disney no jogo. Cara, eu vou jogar com o Mickey, com o Pateta e com o Donald. Na verdade, o meu preconceito é com os outros personagens. Os da Disney são legais. Não é preconceito, é que eu não gostei. Não joguei, não gostei. Então isso não é preconceito. Não é preconceito. Cai naquilo que o Comandante Cobra disse lá no quarto programa, né? Essa é a magia do preconceito. Você não precisa conhecer pra não gostar. Exatamente. Qual é o grande lance do romance? A parada é que o jogo, ele quis fazer uma mistura. Foi a primeira grande união entre duas empresas sinistras, que foi a Disney Interactive e a Square Enix. Eles resolveram se unir pra lançar um mega jogo sinistro, que foi o Kingdom Hearts. Foi um puta sucesso, foi uma revolução nos gráficos na época, foi uma coisa genial. E a premissa do jogo era misturar os personagens das franquias das duas empresas, que era o personagem do Final Fantasy e o personagem da Disney. Tanto é que a ideia inicial era você jogar com o Mickey e tal, só que tiraram isso. Eles resolveram criar um personagem completamente novo pra você navegar por esses mundos que envolvem Disney e Final Fantasy. E por mais que essa premissa seja completamente random e todo mundo fale, cara, isso não tem nada a ver, eles se encaixaram numa uma forma foda. Ficou muito maneiro. A história do jogo é extremamente complexa, é muito bem desenvolvida, a trama é muito interessante e a jogabilidade do jogo é muito interessante. Primeiro porque é um RPG, mas ele tem elementos de action games. Então ele não é tipo um jogo em turno baseado em que você tem ataque e magia. É tipo um Zelda, só que você pode pular, né? E conforme você bate nos inimigos e derrota eles, você ganha experiência, levela e consegue distribuir esses pontos em outras habilidades e desenvolver magias. Isso é muito interessante. O nome disso é Action RPG. Exato, pô. Mas ficou bem legal, porque não é aquela coisa cansativa. Porque hoje em dia eu gosto muito de jogos de RPG. Só que eu tenho um problema que quando eu tô naquelas longas batalhas de Final Fantasy de boss que duram 12 minutos. Principalmente quando eu tô às 5 da manhã movido a Red Bull, eu tenho a tendência a dormir. E no Kingdom Hearts não acontece assim, porque é uma parada mais ação, te deixa mais preso, mais acordado. E também as lutas não demoram 12 minutos, demoram só 10. Não, mas o que que é Kingdom Hearts? A história do jogo é que você tem um personagem que ele é o escolhido da Keyblade. É a lâmina-chave. Uma entidade que você não sabe muito bem de onde ela veio e escolhe o usuário dela. Então, como o protagonista é o Chosen One, você não sabia muito bem por que ele tinha sido escolhido até agora. O protagonista é o mesmo protagonista de todos os outros Kingdom Hearts? De todos os outros da série principal. Os spin-offs, tipo os do DS, PSP e Game Boy Advance, são outros personagens. Ah, vem cá, rapidinho. O protagonista é The Chosen One? Ele é um Chosen One. Eu estou caracterizando ele como um Chosen One. Então, tipo, e você reclamou do Overlord que os inimigos são os sete pecados capitais. Porra, meu irmão. Você tá, deu razão agora nos inimigos. Não. Então, nos outros jogos, os personagens são outros Chosen Ones. Mais ou menos. Por exemplo, nessa prequel do Birth by Sleep, ele conta a história toda que antecedeu a história do 1. Ele acontece, acho que 7 anos antes do Kingdom Hearts 1. Então, com esse jogo, você consegue entender diversos fatores na história que ficaram mal explicados ou que você não conseguia entender antes. Inclusive, o lance do romance do protagonista ser escolhido pela Keyblade. Eu não vou dar uns mega spoilers aqui, mas é bem interessante, vale a pena jogar. Como ele é um jogo feito pra PSP, os gráficos dele foram uma coisa bizarra. Eu nunca vi nenhum jogo tão bem feito pra PSP. Sério, eu não tô exagerando. A Square Enix, ela sabe fazer a parada sinistra. E no PS2, eles já fizeram um gráfico muito bom. E eles conseguiram simular o gráfico do PS2 no PSP, assim, impecável. Tem até uma cena de choro. Não assim, choro descambelhado. Mas uma cena que escorre lágrima no rosto de uma personagem. E acho que foi uma das primeiras lágrimas bem feitas que eu vi com gráfico in-game num jogo, cara. O resto, normalmente, é tudo horrível. Vai ter lágrima também no próximo Win Eleven. Vai ter o Botafogo. Ah, foi. Obrigado pelo elogio. Eu sei que meu time vai ser campeão e o choro é de alegria. É sempre bem-vindo. Não, mas o que é esse negócio da Keyblade? Ele tem uma espada em que, além dos de ele conseguir usar como uma espada, né? Ele tem o poder de selar os mundos. Os mundos foram abertos e existem portas nesse mundo em que precisam ser seladas para nenhum invasores de outros mundos chegarem lá. Essa é a desculpa que eles usam pro personagem passar em vários mundos da Disney. Ele vai no mundo do Rei Leão, ele vai no mundo da Pequena Sereia, vai no mundo do Aladdin, vai no mundo do Nightmare Before Christmas, tipo Tron também ele vai. Só que isso em toda a série. No Birth by Sleep, como é um jogo que foi um prequel, eles deram preferências aos primeiras animações da Disney. Aquele negócio de Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, só aquelas coisas bem old school mesmo. E ficou bem interessante. Nesse jogo você joga com 3 personagens e as histórias deles se cruzam em diversos momentos. Basicamente tudo gira em torno de um dos personagens que está sendo corrompido pela escuridão. Uma coisa muito interessante nesse jogo é que a escuridão não é um conceito de maldade, assim. Em Kingdom Hearts, a luz e a escuridão devem coexistir em um balanço, uma coisa meio de equilíbrio. Inclusive, eles afirmam que quanto mais próximo da luz você estiver, maior vai ser o rastro de escuridão que vai ser deixado pela sua sombra, saca? Tem inclusive uma cena no Birth by Sleep muito foda, em que o mestre deles, que é totalmente doutrinado pela luz, decide que ele tem que matar o aprendiz mais jovem dele, porque esse aprendiz tem um potencial de se tornar uma arma que pode destruir tudo. Nesse momento, você vê claramente que esse mestre está totalmente cegado pela luz, e que um dos personagens que você joga vai enfrentar ele com o poder da escuridão para impedir que ele faça isso. Você percebe que o cara, por mais que ele esteja usando o lado negro da força, ele não tá sendo mal. Pelo contrário, o cara tá indo lá salvar o amigo dele. But you must exist no more. Ben! What? Master! Have you gone mad? Terra! I command you, step aside. No! You will not heed your master? I won't! Why do all my attempts to reach you fail? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Enough, Terra! He's right! Quiet! Terra. You may be my master, but I will not let you hurt my friend! Has the darkness taken you, Terra? Você combate, na verdade, os Heartless. Então, o que, que é essa droga? O que, que é Heart? Kingdom Heartless. É tipo isso, porque um dos primeiros conceitos que as pessoas têm preconceito é o lance de Heart no nome. Cara, você acabou de falar várias paradas no jogo, do tipo, cara, tem uma pessoa chorando no jogo, já é ruim. Heavy não. Rain tem uma pessoa chorando de 5 minutos. Não. Primeiro que não. E segundo que você demora como você descreveu a cena, é tipo uma mulher assim, e aí tem aquela cena assim, é o cabelo dela mexendo, e a lágrima dela mexendo. E a lágrima dela descendo. E aí a câmera acompanha a lágrima. Ela tá sorrindo quando chora, meu irmão. Ela tá sorrindo quando chora assim, tipo. Olha só, peraí, só uma coisa. Só uma coisa. Dá licença, por favor, posso falar? Dá licença. Na abertura do Mega Man X4, a robozinha lá que o Zero pega chora. Se no Mega Man X4 alguém chora, chorar é bonito em jogo de videogame. É verdade. E o cara põe. Eu discordo. Eu acho que até bons jogos têm seus fracos. Pô, te dizer que nas Olimpíadas de Moscou ficou marcado o choro do ursinho, cara. E não era nem 3D nem nada. O conceito de coração no jogo não é o coração, não é o amor, esse conceito batidão. Mestre Splinter. É controlar os animais, não é isso que o coração faz? Ou comunicar com os outros. E da América do Sul, mate com o poder do coração. Comunicar com os outros e controlar os animais. E quando estiver na floresta, tudo pegando fogo, você não faz nada, você só usa o anel e chama o cara pro planeta. Porque você é o único cara que não faz nada na sua abertura. Qual é o meu problema com Kingdom Hearts? O lobo tem um coração. Sabe o que mais tem lobo no coração? Ah, esse é meu problema com as cartas de copas também, elas têm um coração. Ó, o que mais que tem lobo no coração do lobo? Não, Hello Kitty não tem coração do lobo. Caralho. Como Enfim. É que o lobo da Hello Kitty? Tô bolado, não sei como é que é. Senhor da Eternidade sabe, ele foi direto, moleque. Não existe o lobo da Hello. Conceito de coração é o espírito da pessoa. Tu é a integridade da pessoa. A pessoa pode ter coração e pode ser mal pra caralho. Um overlord pode ter coração. A equipe que desenvolveu o Kingdom Hearts é uma equipe composta por pessoas que fizeram os Final Fantasy como Final Fantasy 6, 7. É uma equipe que pegou pessoas novas que gostavam muito dessa época de Final Fantasy e também foi responsável pelo filme Final Fantasy 7, Advent Children. E essa mesma equipe tá cuidando do novo Final Fantasy 13 que vai ter aí, o Versus 13. E, cara, eu acho que esse Final Fantasy 13 vai ser muito foda, por sinal. Porque o protagonista é homossexual, né? Não, porque foi feito por uma equipe que faz jogos fodas. E o protagonista é homossexual. Muito interessante também como eles fazem inserção de personagens de Final Fantasy antigos também. Nos outros Kingdom Hearts, você chega a encontrar o Squall, o Cloud, a Aeris, Yuffie, vários personagens assim. Só que nesse você jogo... Você pode matar o Squall? Não. Então o jogo é ruim. Devia poder, né? Cara, se sério, se tivesse jogo pudesse matar o Squall, o jogo automaticamente ia ser foda. Mas nesse jogo, você encontra, no mundo do Hércules, o Zack, o personagem do Crisis Core. Você pode matar o Zack? Ah, tá. Pô, que susto, cara. Porque é da Disney. Eu achei que você ia falar que é o Zack e o Zack Cold, gêmeos a bordo lá da série do Zequinho. Não, cara, ele tá junto com o Hércules tentando ser um herói. Quem caralho é Hércules? Ah, o Hércules da Disney? É. Ah, tá. No mundo do Hércules da Disney. E o Hércules Ele tá jovem tentando ser um herói, que nem no filme da Disney. E junto com ele tem um outro cara que tá tentando ser um herói, que é o Zack, que no Crisis Core ele tá tentando ser um herói, entendeu? Eles conseguem ligar essas coisas de uma maneira muito maneira. Eu acho que no Chains of Memories, quem aparece junto com o Hércules é o Cloud. No primeiro Kingdom Hearts aparece junto com o Hércules é o Cloud. No Chains of Memories eu acho que também. Ele aparece direto junto com o Hércules porque ele é contratado como um mercenário que não se lembra do seu passado pelo Hades. Sim. Pra derrotar o Hércules. E depois, olha o spoiler pra quem não jogou Final Fantasy X, o Hades ressuscita alguém e é o Auron. E essa pessoa não se lembra quem que é. Spoiler, cara. O Auron era irado. Porra, tem o Pateta no jogo? Claro, não. Escroto. Não, não, peraí. Você tá falando do Birth by Sleep? Birth by Sleep não tem nem o Pateta nem o Pato Donald. Porra, é muito escroto isso. Tem o Mickey. Não tem o Mickey também. Porra, não tem nenhum dos três. Ninguém na Disney? Você não joga com eles. É tipo tu fazer um jogo da DC sem ter o Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Batman. Aparece, mas não toda hora, aparece muito de leve. No Kingdom Hearts 1 e 2 dá pra você jogar com... No Kingdom Hearts 1 e 2 você joga com o protagonista e a party dele é o Pateta e o Donald. Irado. O Mickey, ele é um outro portador da Keyblade. E você não pode jogar com ele, no primeiro jogo ele aparece só uma silhueta dele no final. O Mickey é tipo Chosen One. É um outro Chosen One também. Só que... Lógico, né? No 2, quando você... Ele é o Mickey, né, porra? No 2, quando você é derrotado, tem uma chance... Você vai morrer, vai dar frame, tem uma chance, tem um proc do Mickey aparecer e você, por 20 e tantos segundos, enquanto seu personagem rila, você controla o Mickey pra tentar segurar o boss ou o inimigo que você estiver enfrentando pro seu personagem se rilar. O Mickey aparece, te salva e vaza. Ele aparece só pra dizer, sou o herói, salvei o dia. E ao você concluir os três personagens, você libera um último modo, em que aí sim você consegue revelar o final true do jogo. E o final é fodástico, moleque. É muito maneiro. Dá um spoiler aí, vai. Tá, beleza então. Vou mandar uma parada que ninguém vai entender, mas vai ser spoiler. Só que como ninguém vai entender, ninguém vai entender o spoiler. Hey, can you hear me? I heard your voice. It cut through the darkness around me. Huh. All alone, I followed the sound into a sea of light and found myself here with you. You gave me something back when I needed it most. A second chance. I did? But now I have to go back to sleep again. Are you sad? Would you mind if I stayed here with you? Sure, if it'll make you feel better. Thank you. The name's Bond. James Bond. Ah, então, o jogo que eu tô jogando atualmente, e eu confesso que eu ainda não zerei, então tô fazendo uma review porca aqui. É um jogo do 007, que não é o GoldenEye no 1, infelizmente, porque o viado do ninja inimigo ainda não comprou. Chega! Viado! É o Bloodstone, que é o segundo jogo do James Bond a criar uma história nova, né? Que não tá relacionada com nenhum livro e nenhum filme da série James Bond. Tinha algum outro jogo que faz uma história nada a ver? Segundo a fonte de informações do Mestre Splinter... O 007 Everything or Nothing de 2003 também tem uma história original. Everything or Nothing? Da onde é esse jogo? Deve ser PlayStation 2. Mas o jogo, ele parece, você sente o jogo como se ele fosse um filme do James Bond, né? Essa é que é a ideia, na verdade. Só como se fosse um filme do James Bond do Daniel Craig, né? Que tem um estilo bastante diferente dos Bonds antigos, né? Mas e aí, o que vocês acharam dos filmes do Daniel Craig? Cara, eu vou te falar que eu assisti o Quantum of Solace e o Cassino Royale. O Cassino Royale eu achei muito maneiro, o Quantum of Solace eu nunca consegui terminar, eu dormi. Caralho. Eu tô com ele pra ver aqui, mas nunca vi. Mas enfim, eles têm um estilo bem, bem diferente. Eu não vou falar nada então. fala aí, pô. Eu vou falar que eu gostei muito da dublagem do... A gente te ama, Lazo. Eu vou falar que eu gostei muito da dublagem do Garcia Jr. dublando 007. Quem é Garcia Jr.? É teu namorado? Eu tenho a força! É, meu namorado, dublador do He-Man. Mas os filmes do Daniel Craig têm um estilo bem diferente. É mais ação, porrada e menos falação, né? Mas... Ele é bad boy, né? Ele é bad boy, né? Ele é o primeiro 007 que fica com o paletó surrado, né, cara? Exatamente, que cai na porrada, toma soco na cara. É porque antes o terno do 007 era tipo o uniforme do super-homem, né? Rasgava a capa, mas o uniforme ficava inteiro. Exatamente, o cabelo também. É. Mas... E o Daniel Craig quase não tem cabelo agora também. Pra ficar desarrumado, porra. Mas o jogo segue essa linha, né? E tem as dublagens originais, né, do Daniel Craig e da Judi Dench, né, que faz a M, a chefe lá dele. O jogo, ele tem uma introdução igual todos os filmes de James Bond tem, né, que tem uma mulherzinha cantando uma música, que é a Joss Stone. É uma gostosinha. É uma gostosinha, que ela inclusive ela faz a voz de uma personagem do jogo também. Eu nunca ouvi essa garota, eu nunca ouvi a voz dela, mas ela é gostosinha. Ah, ela é gatinha. A música é maneira, cara. Ah, que bom, mas ela é gostosinha. É maneira, e tem aquela aberturazinha clássica, né, de 007, que tem umas mulheres passando, umas silhuetas de mulheres, e carros, e joias, e o caralho é quatro. Ah, que nem que eles copiaram do Metal Gear Solid 3, né? Exatamente. Eles que copiaram. Mas aí você começa o jogo na Grécia, e aí rola uma bad aleatória, que a Amy fala pra você, rolou uma bad e tem um cara com uma bomba. Não vou dar spoiler, mas enfim, aí tem uma perseguição e tal, e tem uma cena de ação no início, perseguição de lancha, e... Eu juro que eu vi perseguição de lanche, moleque. aí você finalmente encontra o seu lanche, e porra, você já tá pensando, caralho, pô, cadê a abertura? Mas é que nem nos filmes do James Bond. Que nem um monte de filme, séries de televisão, que passa uma ceninha, conhecendo na verdade o suspense, dá aquele break, toca a musiquinha do House, exatamente, começa a mostrar então, o cérebro. O jogo, você já começa como se fosse um filme, como se você estivesse jogando um filme. Só que a merda é que não tem aquela cena clássica, que tem até no GoldenEye, de aparecer a câmera dentro do cano da arma, né? Caraca, não tem? Não tem. Decepção total. Isso não é um filme do 007, moleque. Isso é um filme do Daniel Craig. Acabou. É. É um jogo do Daniel Craig. O agente Daniel secreto. Daniel Craig. Daniel Craig. O agente Daniel. Uma parada que eu achei muito estranha é que geralmente em jogos de terceira pessoa você vê, o personagem ele fica mais à direita, né? Aham. Uhum. Só que nesse jogo, por algum motivo, quer dizer, deve ser porque é James Bond, é em mão inglesa a parada, o personagem fica do lado esquerdo. Eu achei isso meio estranho inicialmente, mas depois você se acostuma. Normalmente fica no meio, né? No meio ou na direita. Eu tava jogando Batman Arkham Asylum, eles botam o cara um pouco... Normalmente eles botam o cara um pouco à direita. No do Batman, eles botam ele lá na puta que pariu da direita, moleque. Chega a dar nervoso às vezes. Cara, você fala, não, cara, eu tô andando pra lá... Mas o James Bond é exatamente assim que pra esquerda. E já que você falou do Arkham Asylum, tem uma parada muito parecida com o Detective Mode do Arkham Asylum, que é um... smartphone do Daniel Craig, que ele... E vamos deixar claro que é do Daniel Craig, não do 007. Que, é do que ele pega o smartphone, fica um filtro bizarro, tipo Detective Mode, aí você vê onde tá os simbolozinhos de onde estão os inimigos, e aliás, onde ir e tudo mais. Essa é uma nova mania que os jogos têm, que é botar o walkthrough dentro do jogo. Você não precisa mais ir no GameFAQs pra ver onde vai, você simplesmente aperta um botão e o jogo dá acho que perde um pouco da graça, porque tipo, é maneiro você ter os objetivos meio que definidos, ele te diz o objetivo, mas não te diz exatamente como você tem que fazer. Uhum. Então ele parece que você tá fazendo uma parada de verdade. Se ele tipo te diz toda hora onde você tem que ir, você segue a parada e... O do Batman praticamente você não tá fazendo nada. O Batman só falta um bicho se mexer sozinho. Ele fala, você entra no Detective Mode, ele fala, puxa aquilo ali, pule ali, mata aquele cara, depois ganha o jogo. Veja o final do jogo. O pior do Detective Mode é que você não tem nenhuma motivação durante o jogo inteiro pra sair do Detective Mode. Você fica pra sempre. No Bloodstone, pelo menos, quando você atira, quando você saca a arma, você é obrigado a sair do Detective Mode. Então você é obrigado a ficar alternando. E Miguel, acho que se chama jogar com o Demolidor. Jogar com o Demolidor, total. Você, na verdade, é cego e olha pelo seu smartphone. Eu só queria que o Detective Mode tivesse me falado que o final do Arkham Asylum ia ser uma merda. Puta que pariu. Ninja Inimigo é aquele cara que achou que o final do Cavaleiro das Trevas era ruim porque o Batman não ficou com a mocinha. Não, cara. ele pode morrer, moleque. O Batman pode chegar no final e falar: eu sou gay, moleque. Eu tava dando a bunda pro Coringa. Robin. Tava dando a bunda pro Robin, moleque. Isso é um final. Agora, o final ter 10 segundos e o Batman falar: ok, obrigado, comissário. Tchau. Final do Thank jogo. Thank you for playing. Mas uma parada muito maneira do jogo é o sistema de cover. Que tá, é manjado, o sistema de cover tem todos os third persons do universo, mas é bem feito, sei lá, tem um fio maneiro, é fluido, sei lá. Só que tem uma parada muito fluida. Fluido! Fluido, se é fluido é maneiro? Não, deixa eu fazer uma observação. Fluido é uma palavra zoada já, né? É uma coisa zoada. Aí tinha aquele desenho antigamente, Os Impossíveis. Lembra o disso? Homem que tinha o homem mola, o multi-homem e o homem fluido, moleque. Ah, excelente desenho. Ele era o mais erável. Moleque, o homem fluido, pra mim. Não, o multi-homem era o mais erável. Moleque, o homem fluido, se ele se jogava em cima de alguém, ele falava: ganhei. Você foi derrotado moralmente agora aqui. O meu fluido está sobre você. Homem fluido. Fica no lugar quando a briga se amargar. Não, mas aí não, é diferente. Ele não é o fluido dele, ele é o fluido. Pior ainda. É, tipo, o homem esperma. Mas é realista, você realmente sente que você é o 007 boladão, stealth, atrás do muro, espionando. Só que a parada zoada é que tem um sistema de que se você fica no cover e um inimigo passa por perto, você pode dar um stealth kill no inimigo. Só que por causa disso, na engine do jogo, por algum motivo, toda vez que tem um cara dando patrol, ele vai se chegando perto da parede só pra você dar o stealth kill, sabe? Ele nunca dá a volta por longe pra virar e te atirar. Ele sempre faz um trajeto. Se chama modo easy do Team Fortress, pra você jogar com o espião. É muito zoado. Mas uma parada maneira é que, como no Metal Gear, né? Você como o Damião, como sua esposa. Como Metal Gear, como... né, onde eles roubaram todas as ideias. Você pode optar por resolver tudo no stealth, né? Sem matar ninguém, você só dá nocaute na galera, dá mata-leão e apaga geral. Só que a merda nesse jogo é que ele não te dá nenhuma vantagem pra fazer isso. Tipo, no Metal Gear, se você toca o alarme, você tá na merda que você vai morrer. Porque não tem como você rambear e oprimir todo mundo na dificuldade mais alta. Só que no James Bond você consegue rambear facilmente, porque você é o Daniel Craig, você não é o 007. É, você é o Daniel Craig. Cara, o Daniel Craig ser o 007 é a mesma coisa que se colocasse um Vin Diesel pra ser o 007. Não, pô, o Vin Diesel ser o 007. Ou o The Rock pra ser o 007. A única diferença é que um esplanar, que era realmente um cara absurdamente bruto e sem qualquer finesse. O meu nome é Rock. Mas vem cá. Uma dúvida pertinente sobre esse jogo. Você usa PP7, você usa... É o Walter PPK mesmo. Ah, moleque, MP5. Que zoado, não gostei. Tido KF7, Club. É, zoado. Então já perdeu um pouco da... Esse tal de Daniel Craig não usa as armas certas. Não, cara. Aquelas armas são armas do 007. Essas são armas do Daniel Craig, cara. Vocês não entenderam ainda isso. Mas... Já que você tocou no ponto das armas, isso é uma grande desvantagem do jogo. Porque as armas são muito sem personalidade. As armas são, tipo... Primeiro que não faz diferença nenhuma qual arma que você usa. Porque são todas usadas pra mesma situação. Matar os inimigos. Você queria usar fazer o que com a arma? Porra, por exemplo, em uma situação em que você tem uma sniper, pra uma situação de long range, você tem que ter uma faca pra stealth kill, uma pistola pra mid range. Mas não tem essas definições. Praticamente só tem close quarters combat no jogo. Então, tipo, não tem muito sentido você usar sniper. Você tem a shotgun, mas também não tem muito sentido usar a shotgun, sendo que é muito fácil você dar headshot com pistola ou com qualquer outra metralhadora. E sem contar que não tem nenhum dos gadgets do James Bond, né? Tipo, clássicos, tipo... reloginho de laser e o caralho. Inclusive tem uma cena que eu achei especialmente escrota, que você acaba sendo preso uma hora, né? Tá, é mini spoiler, mas ninguém vai ficar bolado. Você é meio que preso uma hora, que nem é clássico de todos os filmes de James Bond, né? Você sempre se encontra numa situação que você fica preso, amarrado numa cama e tem um laser que vai chegar e vai te oprimir. Só que, porra, você tá algemado e tal, e você pensa, pô, beleza, agora pra me safar vou usar um gadget bolado no meu relógio que vai ter um laser bolado. Não, você pressiona spam um botão e ele vai se forçando pra sair, e aí a algema simplesmente quebra. Ele arranca, ele rasga, ele quebra a corrente como se fosse o He-Man? Ele Daniel Craig. É, Daniel Craig. Sim, né? Ele Daniel Craig, a algema. Mas antes eu quero saber como é que é a Joss Stone no jogo. Cara, ela é gatinha. E só que eu tô muito decepcionado. Eu não zerei o jogo ainda, mas até agora não teve nenhuma cena de sexo. Eu tô muito decepcionado, cara. Ah, deve ser muito maneiro comer a Joss Stone no jogo. Ela podia colocar um silicone, né, cara? Acho que seria muito mais maneiro ela fora do jogo, assim, né? Não, mas isso aí tá mais distante, cara, porque nenhum de nós aqui presente já viu a Joss Stone ao vivo. Ah, aliás, a única pessoa que a gente conhece, tu já viu ao vivo? Claro. Eu já comi. Caralho, ele ficou bolado. Não, eu tava esperando você falar de ir no show, porque o Crusher foi no show dela, então já viu ao vivo, por exemplo. Teve show no SW, não teve? É, ele foi e viu ao vivo. Falou que ela é gostosa pra caralho, assim. Ele tá muito depressivo, meu... porque ele não viu ela ao vivo, cara. Ele tá bolado. Não, cara. Assim, eu já vi mulheres melhores ao vivo. O jogo, ele overall, ele é bem maneiro. Só que ele tem vários defeitos meio escrotos. Um dos defeitos é que tem uns collectibles que você acha no meio do jogo. Você usa o seu smartphone pra analisar as pistas e tal. E você pega a intelligence. Só que você pega esse collectibles diferente do Arkham Asylum. Sempre tem uma gravação de rádio, uma parada maneira. Que meio que adiciona a imersão do jogo, a história do jogo. Não, tem uns textos muito escrotos que não fazem a menor diferença pra parada. Caralho. E claramente são só aqueles collectibles que o nego coloca cagado pra o jogo ter replayability, entre aspas. Que é muito escroto. E outra parada, outro defeito muito zoado são os NPCs. Eles são muito. Eles têm umas caras muito de extra. E eles vão se repetindo. Tipo, você vai. Beleza, você tá na Grécia. Aí tem um tanque com aquela cara. Aí depois você tá em Bangkok e tem um tanque com a mesma cara. Malditos gregos. Gregos e tailandeses são idênticos. O jogo é bom e tal, eu aconselho vocês a alugarem. Porque não vale a pena você pagar $50 nesse jogo, não. Então, se vocês acharem na locadora mais próxima de vocês, aluguem. Se você for realmente muito fã de 007 e quiser muito ter o jogo, compra. Foda-se. Se alguém quiser alugar o console e também. E se você for muito rica, você compra. Ou se você for muito babaca, você pode baixar no Pirate Bay também. Eu sou rica! Não tem um lugar nessa cidade para nós dois. Pois é, por isso que você está de mudança, meu caro ninja inimigo. Eu estou pronto para virar um zumbi neste velho oeste. Não fique explanando, porra. Deixa eu falar do que eu vou falar. Nos últimos programas aí eu já chupei as bolas, paguei o pau aí tudo do Red Dead Redemption. Terça-feira passada saiu a expansão. Dias, mulher. É dias não, há semanas. Há meses, cara. Desde que o jogo saiu. Esse é o jogo do ano. O God of War 3 é bom pra caralho, mas não tem jeito, né? É, o jogo não acaba quando termina, então é foda. Eu tô muito animado hoje. Vamos cantar, pessoal, vamos cantar! Ei! O Red Dead Redemption é o jogo aí de caixa de areia, o primeiro caixa de areia de verdade, né, porque no meio do deserto e o cacete, da Rockstar. O Red Dead Redemption é a história do John Marston, um ex-criminoso que já matou praticamente tudo que anda ou rasteja sobre a face da terra. Porém, um dia ele encontrou o amor de uma mulher e resolveu parar com as drogas, com a morte, com a destruição. E resolveu procurar a redenção, a redemption. E constituiu família. Teve um filho e tudo. Porém, o passado dele ainda voltaria para assombrá-lo. Os agentes federais bateram a porta dele. Sr. Marston, o senhor tem duas opções. Ou captura seus ex-aliados e os traz à justiça, ou o senhor mesmo pagará sozinho atrás das grades. Traz o saco, 02. 02, traz o saco pra conversar com o vagabundo. Aí ele falou, beleza, mas eu solo? Beleza, mas é solo. O Johnny é solo. Jogou o Magic Ball. Daí ele começa a história dele, ele vai pra cidade de Armadillo, lá em Nova Austin, tem o jogo todo, patati patatá, vai pro México, volta pros Estados Unidos, bababá, tem o final do jogo não é o final do jogo, aí tem o final do jogo de verdade, você fica maluco, e aí, aí acaba o jogo, porém não acaba porque você pode continuar jogando depois do final do jogo. Igual GTA, né? GTA você acaba o jogo, aí... Mas é, você tinha me falado isso, eu não tinha reparado ainda. GTA... Principalmente Vice City, que eu me lembro agora, que foi o GTA que mais marcou, que eu mais joguei. Você zerava o jogo, aí você continuava jogando, aí você zerava de novo com outro final, o final completo. E depois Sim. você poderia ficar fucking around na cidade, fazendo outras missões, comprando mansões e whatever. É assim também? É assim também. Com uma pequena diferença, né, tem uma peculiaridade aí no Red Dead Redemption, que é o spoiler supremo da parada, né? Spoiler supremo! O spoiler supremo! Criança saiu da sala. É, esse estraga o jogo, se falar. Terça-feira passada saiu, na semana do Halloween, essa expansão, que é o One Dead Nightmare, o pesadelo dos mortos-vivos, que é roteiro do Jorge Romero pro jogo. Mentira. quase embolotei. Essa expansão se passa entre o final fake e o final de verdade do jogo, né? Pra não pegar... Porque se passasse depois do final do jogo, né, o pessoal que não terminou ainda ia ficar bolado. Mas ele pressupõe que você já chegou no final do jogo, pelo menos, né? Então o John Marston começa lá com a família dele, na fazenda dele, quando ele começa a notar que tem umas coisas estranhas acontecendo ao redor. Quando ele sai de casa pra ver o que é, ele percebe que se ele já conseguiu derrotar os inimigos dele, os ex-aliados dele do passado, se ele já pagou as contas dele com a lei, o inimigo agora é outro. E atende pelo nome de zumbi. Aconteceu o Réveillon de Finados. Aconteceu o Réveillon de Finados em 1911, no deserto americano, no sudoeste americano. É, não sei se é spoiler falar isso, mas a família dele é infectada pelos zumbis, e aí ele prende os dois lá, dá carne pra eles comerem, eles não querem comer carne, não carne morta, e ele fala, só tem um jeito de resolver essa parada, ele pega as armas dele, engatilha tudo de novo e sai pra cometer a carnificina uma vez mais. A diferença do Red Dead Redemption pro Left 4 Dead, por exemplo, é que no Left 4 Dead, se você der tiro no pé do zumbi, você mata o zumbi, né? No Red Dead Redemption, não. Caralhão de tiro no pé dele. É. Você consegue matar o zumbi atirando em outro lugar que não seja a cabeça. O que eu aceito no Left 4 Dead é que se você pegar a serra elétrica e ficar segurando o botão do mouse e andando, você fica imortal. Isso é maneiro. Isso você é muito maneiro. Você vira um Deus, moleque. É irado demais. Você vira Deus. É, a serra elétrica te torna é o God Mode do jogo. Isso é muito maneiro. Isso é legal pra caramba. O Undead Nightmare é um modo de survival do jogo mesmo. Você tem lá, você então revisita tem todo... Ah, missão especial com ele, não é só survival? Tem sim. Você... É survival pelo fato de que você tem pouca munição. Entendi, muda um pouco o estilo do jogo. Muda um pouco o estilo do jogo, é. Aquela questão é o seguinte, é você, o seu cavalo, uma arma só, e aí você visita a primeira cidade, encontra os sobreviventes, ajuda ele, dá munição pra eles, mata os zumbis, a cidade tá salva. Passa pra próxima. Se você demorar demais, a primeira cidade que você salvou começa a ser atacada pelos zumbis de novo. Então é survival horror, é time attack. Caraca! E tem as... É meio time attack, né? Que se você demorar muito pra salvar todas as cidades, a primeira cidade que você salvou já começa a ser infestada pelos zumbis de novo. Você tem que voltar lá. Quando você tá no México, voltar lá pro centro-oeste dos Estados Unidos a cavalo é foda, né? E o objetivo do jogo é você matar todos os zumbis com pouca munição. Sinistro! É, o objetivo, suponho, eu não terminei ainda, suponho que seja achar a cura. Ah, e as coisas estão te levando a concluir que há uma cura ou vai acontecer o Réveillon de Finados Forever? Não sei. Se acontecer agora... o Réveillon de Finados Forever, vai ser muito maneiro, cara. Agora, uma coisa, uma dúvida, já que aproveitando o gancho da nossa matéria especial dos zumbis, eu falei no último podcast sobre o livro lá da Jane Austen que colocava o Réveillon de Zumbis, Réveillon de Finados, no cenário europeu da Inglaterra do 700 e tanto. Aí a justificativa pra não ter zumbi sempre é porque as cidades não eram tão populosas como os centros urbanos de hoje em dia. Então não tem por que ter 500 mil zumbis numa cidade onde a população é de 300 pessoas. Imagino que no Velho Oeste americano você tenha cidades de pequeno porte também onde não faria sentido ter um grande número de zumbis. Isso é respeitado ou eles tacam foda-se pra isso? Tá com foda-se muito bonito, cara. É licença, pô. Tu tá andando no meio do mato, se ficar de noite começa a aparecer zumbi do inferno, malandro. Sabe por quê? O nego deve ter enterrado tanto índio no meio do caminho, que começa a subir gente do chão e quando não é gente, é até os búfalos viram zumbi no jogo, pô. Até o cavalo vira zumbi, né? É, se o seu cavalo for mordido por um outro bicho zumbi, seu cavalo vira zumbi. Então a porra toda vira zumbi, meu irmão. Você consegue continuar montando o seu cavalo mesmo ele sendo zumbi. O zumbi é do tipo zumbi lerdo ou é zumbi do tipo zumbi rápido? Não, é zumbi do tipo... zumbi que tem um revólver. Se der bobeira, tá em cima de você te comendo já, parceiro. Então, no sentido gastroenterológico da coisa. Então eles são mais do tipo que correm maluco mesmo. Não, correm que nem uns loucos, cara. Correm mais do que você, às vezes, inclusive. A grande questão é que a dinâmica do jogo é a seguinte. Chegou na cidade, salvou a cidade, ganhou uma, terminou de salvar a cidade, ganhou uma arma nova. Vai pra próxima. Ganhar arma nova, bababá, e assim vai. Vai correndo o mapa. Demorou demais, a primeira cidade começa a se infestar de novo. Tem que voltar. Eu não sei quando termina. Tem as missões paralelas. Se não tivesse, não ia valer os $20 que você paga. Na verdade, ia valer sim, né? Mas como tem coisa a mais, valeria 40. Eu teria pra 40. A primeira missão extra é bem interessante. Você chega lá no topo do... Na região, assim, que deve ser o Colorado, assim, que é cheio de neve. Aí você tá falando com o tiozinho dando tiro no naso. Fala, hey, mister, what are you shooting at? Aí o tiozinho fala, nos malditos pés grandes que estão habitando aqui nas montanhas. E esses malditos pés grandes estão passando por tudo aí, não sei o quê. Você fala, que porra, pé grande, tá maluco, não sei o quê, bababá. Ele é, mas os malditos pés grandes estão por aí, sim. Se o senhor for ali no meio da floresta em tal trilho, o senhor vai ver que eles existem. Aí aparece lá no cantinho direito da sua tela e fala assim, vá para tal trees e mate 6 pés grandes. Aí quando você tá andando lá do nada, você vê o pé grande lá passando, bonito. Mas aí, o pé grande, ele pode virar zumbi? Não sei, cara, eu não vi o pé grande, os zumbis e os bichos não atacam o pé grande. Por isso tá lá de bom, são 6 só no jogo. Não dá pra você aí pegar você o seu cavalo, zumbi, e fazer ele morder as pessoas e as criaturas pra fazer... Não, seu cavalo é bonzinho, é bonzinho. O cavalo é herbívoro até sendo zumbi, cara, é um bicho foda. Que brinks, né, cara? A diferença do cavalo zumbi é que ele não te obedece, às vezes você assoveira e não vem, você manda ele pra esquerda e pra direita. Zumbi herbívoro? Que coisa brinks? É um cavalo, é um cavalo meio Mapunaíma, assim, ele faz de sacanagem. Verduras! Tipo isso, é. Verduras e zumbis. E tem outras montarias míticas também no jogo. É, de vez em quando você vê um arco-íris passando assim, é meio estranho, aí você vê que tem alguém passando no fundo assim, mas tem outras coisas além. Você pode pegar um Pegasus e sair voando? Se tiver um Pegasus na porra do jogo, meu irmão, parou tudo pra mim. Acabou, não precisa mais nada. Só armadura. Mas se tiver um Pegasus, fica muito bolado. Mas aí não tem nada a ver, né? Por que não? Porque os 4 cavaleiros do Apocalipse tem tudo a ver, né? Já tem pé grande, tem cavalo do Apocalipse, por que não pode ter Pegasus? Apocalipse? Holocausto zumbi? Ah, entendi. Ué, e daí? Tem que ter o Pegasus e o Belerofonte que vai salvar a todos da ameaça zumbi. Tipo isso, cara. Tem que ter o unicórnio. Vai que a cura do holocausto zumbi é o chifre do unicórnio. É, né, cara? Você vai arrancar o chifre do unicórnio, aí as crianças vão ficar muito tristes com isso. Aí vai aparecer no canto da tela assim, leve o chifre do unicórnio para West Dickens em não sei onde, que ele vai fazer a poção que vai curar o Velho Oeste. Pra mim, quando tem um unicórnio, tá quase indo pro hentai sinistro pornozão. Unicórnio? Caralho. Porque só mulheres virgem podem subir em cima de um unicórnio. Aí já viu. Verdade. Cara, se tiver... Assim, se tiver não. Tem unicórnio no jogo, né? Explanando. Se o John Marston puder subir no unicórnio... Eu vou falar... ela camufla! Agora, é aquela história, né? Pra matar zumbi, tem que ser na cabeça. Tiro na cabeça. Você pode dar quantos tiros no coração do zumbi você quiser. Ele cai, depois ele levanta, vai pra cima do teu cavalo, te pega no cavalo, te joga pro chão... Igual fazem no Walking Dead, quem viu a série aí, quem não viu, foda-se, um spoiler na cara. E vão em cima de você de atacar. A diferença é que zumbi não só morde, né? Então o único ataque dele não é morder e te transformar em zumbi também. Ele fica te arranhando também. É meio tem zumbi lasers. De AD&D. É, tem o zumbi Spitter. Sabe o zumbi Spitter do Left 4 Dead? Aquele que cospe uma gosma verde? Uh-huh. Você? Tem no Red Dead Redemption não, também. Spitter. Tem uma missão interessante. No jogo tem um cineasta. No jogo... Na história do jogo já tinha um cara que você encontrava que era cineasta. Você encontra ele no acampamento militar, na expansão. Aí você vê que ele tá com um zumbi preso lá. Ele capturou um zumbi. E aí você descobre que esse cineasta é o George Romero no jogo. Porque ele pede pra você, ele fala pra você que Fala, cara, eu vou fazer filme sobre zumbi, porque vai dar maior sucesso esse negócio. No futuro, isso vai ser mó moda foda. Tem. Não, mentira. Aí ele já tá com o zumbi capturado lá, ele fala assim, não, captura pra mim um daqueles que cospe em gosma verde. Mas, pô, quando uma amordaça, quando você prender ele com laço, amordaça a boca também, tá? Porque senão ele cospe em você, te dá essa dica maneira. Aí você tem essa missão pra fazer ou não. Se você quiser, você mata o zumbi que ele já tem capturado ali e anula a missão também na hora. Se quiser matar ele também. E outra coisa também é que nesse modo, jogo, no jogo original você tá lá com o John Marston, você sabe que ele é um ex-criminoso, que ele já se redimiu, então que ele não sai mais matando gente inocente por aí, etc. Mas se você quiser, você faz o que você quiser da vida, né? Você pode matar todas as prostitutas da cidade, etc. E você vai perdendo honra e fama por isso. Vai ganhando fama e perdendo honra por isso. Ou ajudando as pessoas, vai ganhando fama e honra ao mesmo tempo. Na expansão, quando você encontra as pessoas que não estão infectadas ainda, você não consegue matar, porque o instinto de sobrevivência fala mais alto. As únicas que você pode matar são umas que te param no meio da estrada assim e falam, moço, dá ajuda aqui que eu tô passando mal, tô vomitando, tô me sentindo estranho. Essa você pode, meu filho, um abraço, pá. Ou então você pode ajudar a pessoa, você bota ela na garota do seu cavalo pra levá-la pra cidade, aí do nada ela vira zumbi e te ataca em cima do cavalo. É. Irado. Mas tem missões que é pra você ajudar sobrevivente no meio da estrada mesmo. Mas aí você vê se a pessoa tá bem ou não. Você consegue ver. Algumas... Claro, sim. Ela fica com a tag. Fica, é. Não, quando a pessoa aparece assim e fala, moço, passando mal. Tá ajudinho aqui. Aí, não? Você tá lá num filme de zumbi, tranquilão. Aí vem um cara, uma mulher muito gata e fala assim pra você, pelo amor de Deus, me ajuda. Você fala, claro, te ajudo. Aí ela fala assim, é que eu fui mordida. Aí mostra aquela rombada no braço que ela tem, assim, numa mordida zumbi. Eu preciso de algum lugar pra eu ficar. Aí você, fica na casa do vizinho. É. Nesse caso, você dá um tiro na cabeça dela e você fode com ela morta. Caralho. Ou você pode dar uma rapidinha enquanto ela se transforma, né, cara? É, depois você pode dar uma rapidinha e ficar de olho, né? Caralho, esses doentes. Puta que pariu, cara. Eu espero que essa porra de local seu zumbi não aconteça tão cedo no mundo real, maluco. Vale. O Red Dead Redemption foi um jogo que me custou R$150, que eu comprei ele aqui no Brasil mesmo. Agora eu comprei essas expansões aí, deu mais $20, então se eu bater mais R$35, eu já paguei R$185 nele. Uma hora ou outra vai sair mais expansões aí, vai ter expansão de robô gigante, Drácula, alguma imagina, coisa assim. Vai ter expansão também de samurai, de ninja, pra você usar a espada. Caralho, por favor, maluco, podiam fazer essa porra, né, cara? Então tem que fazer os uma de pirata, West, tem que fazer uma de ninja, tem que fazer uma de... expansão dos piratas, é. O jogo dos piratas eles podiam fazer, ia ser legal. Alta, o jogo dos ninjas alta. Não, porque... Mas isso é, o dos ninjas alta. Não ia dar certo, não. É, mas os ninjas não ia dar certo, não, porque eles não têm know-how pra fazer jogo de ninja, não. Não ia dar muito certo, não. Mas não precisa, cara, tá em alta. Qualquer coisa com ninja, pirata e ciborgue vende, cara. Sempre foi. Ninja, pirata, ciborgue, zumbi e vampiros, né? Com certeza. É que Red Dead Redemption é foda pra caralho. Se você não jogou, deveria jogar. Se você tem PlayStation 3 e não tem o RDR, tá errado. Se você tem Xbox e tem RDR baixado, tá errado. Compra essa porra que se merece. Tá certo. Só isso. Eu vou acampar aqui na casa do Senhor da Eternidade e vou zerar essa porra. É isso aí, pessoal. Estamos chegando a mais um final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Espero que vocês tenham gostado da nossa opinião que a gente tem sobre jogos atuais, do que a gente tem jogado e das nossas mini reviews completamente freestyles e sem muita profundidade, pra não dar spoiler pra vocês. Porque depois as pessoas mandam assim, não, eu ouvi o podcast, tomei mó spoiler, agora não vou jogar o jogo. Não sei mais que... Foda-se. Não sei mais que o Daniel Craig morre no final, escroto. Eu não sei mais que no final do Red Dead falando. Nas próximas edições do que nós temos jogado ultimamente, nós queremos que vocês mandem e-mails com sugestões do que a gente pode jogar, o que vocês querem que a gente jogue, o que vocês querem. Se você quiser mandar jogo também pro correio pra eu jogar, também essa maneira. Pô, a minha conta no Steam, vocês podem me dar um jogo aí, vocês podem mandar como gift. Se vocês quiserem botar aí no comentário o número do seu adicionem no. Adicionem no Steam um amigo aí, o usuário. O nome de usuário dele é GAY. Compadre meu. Pode adicionar, ele vai ser convidado no nosso próximo programa, inclusive. Não esqueçam de mandar suas sugestões, comentários e porradarias pra eugostdejogos@baixofreitosoco.com. Não. É, esse mesmo. Não. E não esqueçam. eugostdejogos@baixofreitosoco.com. E não esqueça de passar no nosso site pra dar aquela olhada, porque a gente gasta um tempão botando uma porra de um post gigante com tudo que a gente comentou aqui. Então dá uma olhadinha, clica, porra. www.baixofreitosoco.com. É interessante. É, deixa ser preguiçoso, pô. Vai lá e dá uma olhada. É, não. Essa animação do lápis vai me explodir por dentro. É, hoje foi foda. Mas daqui a 5 minutos eu vou gravar e-mail legal. Pode ficar tranquilo. Foi só um personagem. Foi. Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Um abraço. Atire na cabeça. Um abraço, galera. Hasta la vista. Tem uma chance, tem um proc do Mickey aparecer. Ele aparece só pra dizer, sou o herói, salvei o dia, agora tô vazando. Não, não é pra dizer sou herói, não. É pra dizer, uhul, sou foda, avassalador, tchau. Visca, Mickey Mouse.